pai de família, por ser operário, passava na vida uma fase ruim. Perdeu seu emprego, ficou sem salário e as economias chegaram ao fim. Pedindo a prazo no supermercado, assim explicava a situação. A maior tristeza da vida de um homem é ver seus filhinhos chorando de fome e não ter de onde ganhar o seu pão. O proprietário, chamando a gerência, respondeu apenas: não vendo fiado. Por certo, bem cedo irei à falência, se ajudar a todos os desempregados. Embora o senhor seja conhecido, me venha pedir pela primeira vez. Pode acreditar, uma coisa é certa, continuaremos de portas abertas, trazendo dinheiro, será bom freguês. O pobre operário saiu à procura de outros amigos, mas pouco arranjou. Voltou para casa trazendo amargura, e então finalmente outro dia raiou. Ligando seu rádio, ouviu a notícia de um grave acidente que um homem sofreu. Chamava urgente naquele hospital pra salvar alguém que passava tão mal por falta de sangue do tipo do seu. E foi só pensando em salvar esta vida que saiu correndo com grande aflição pra chegar a tempo, porque sem dinheiro nem mesmo podia tomar condução. E foi retirando seu sangue da veia e ele sentiu-se mais realizado. E notou que era Deus que estava guiando, ao ver que seu sangue estava salvando a vida do dono do supermercado.